Irmão, deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Se você ficasse paralítico hoje, você teria alguém para cuidar de você? Todo mundo não precisa responder, mas pensa. O marido olha para a esposa olha para o marido. E aí, amor, eu teria alguém para me cuidar? Ou tu ia me deixar paralítico? Se você precisasse de socorro a qualquer hora, você teria alguém para pedir? Você tem liberdade com alguém para pegar o telefone e dizer, preciso de ti? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, igreja. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subindo para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um lugar de sacrifício, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até aqui, irmãos. Irmãos, aqui é a história de um homem paralítico. Vamos tentar enxergar o contexto que esse homem se encontra. A Bíblia está falando de um lugar perto ali da porta das ovelhas. Esse era o lugar onde se sacrificavam as ovelhas, animais. Esse tanque, chamado aqui o tanque de Betesda, ele tem alguns nomes diferentes conforme a Bíblia que você usar. Mas ele tem essa ideia. É um lugar semelhante a uma piscina, um tanque com água. Nesse tanque havia um poder, algo sobrenatural. De tempo em tempo, um anjo descia, tocava naquelas águas daquele tanque, e a primeira pessoa que se jogasse lá dentro ficava curada. Aonde existe uma expectativa real de cura, atrai muita gente, irmãos. Por quê? Nós não gostamos de estar doentes. Tá, com algumas exceções. O preguiçoso prefere ficar doente para não trabalhar, né? Aí ele põe atestado na empresa. Mas isso é uma exceção muito infeliz, eu diria. Nós não gostamos, irmãos, nós não gostamos de conviver com doenças. Nós não temos prazer na doença. A doença, ela sempre tem algo negativo sobre nós. Por exemplo, se um irmão queima o pé, não sei se os irmãos já viram alguém que queima o pé, traz uma limitação. Ou um irmão quebra um braço. No ano de 2005, eu fraturei o braço brincando de queda de braço. Eu fiquei 90 dias engessado, até aqui em cima. Fiquei com o braço assim. traz uma limitação. E aí existe um lugar aonde as pessoas estão sendo curadas. O que que você, se você não estivesse doente, mas tivesse um parente doente, uma doença terrível. Bom, lá na igreja do Mover, tem um tanque que vem um anjo, toca na água e aí a gente tem gente sendo curada. Esse lugar atraiu uma multidão de enfermos. Olha o que diz no primeiro versículo, no segundo versículo, no terceiro versículo. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Um cego precisa de auxílio, ele depende, ele tem uma limitação física, ele depende de alguém. Um coxo, muitas vezes, precisa de auxílio. Um paralítico precisa de auxílio. Todas as pessoas que estão procurando a cura aqui, elas sofrem de alguma dependência física, alguma limitação física. Eu não sei se todos os irmãos sabem, minha esposa está grávida e a minha segunda filha está com pressa. E ela quer nascer um pouquinho antes do tempo e o médico então nos orientou. Vocês precisam, a Juliana precisa ficar de repouso absoluto. Por isso minha esposa já está há 2 semanas em casa deitada. Só que a criança está para nascer. Irmã, as irmãs que são mãe, pensa se você precisasse comprar a mamadeira para o bebê, o biquinho para o bebê, uma fralda especial para o bebê, escolher o lençol, não sei do que, do bebê. Você conseguiria fazer uma lista, dar para o seu marido e dizer, compra lá, amor. Eu acho que se eu fosse comprar sozinho, aquilo ia ser um carnaval. Eu ia fazer o quarto da criança do meu jeito. Mas a minha esposa tem uma limitação física. Ela não pode ficar caminhando. Então, na minha folga, segunda-feira, nós fomos a Porto Alegre, eu e ela. Vocês já viram aqueles carrinhos elétricos que tem no mercado? Ela disse, amor, aqui em Canoas eu não tenho coragem de andar naquele carrinho, porque eu tenho vergonha. Vamos lá num canto de Porto Alegre, e a gente pega um carrinho daquele, e eu vou no carrinho dirigindo, e tu vai pegando as coisas. Chegamos no shopping, acho que 10 minutos dentro do shopping, lá onde nós estávamos, fomos no, aquele lá atrás do Beira-Rio, lá, no Barra, encontramos uma família aqui da igreja. Entrou lá os irmãos, abraçaram a gente, cumprimentaram, e aí a minha esposa queria se jogar do carrinho. Irmãos, nós não gostamos de limitações de enfermidades, elas não são positivas. Podem nos trazer lições, podem nos trazer crescimento, podem gerar muitas coisas. Mas o fato é que a primeira coisa que uma enfermidade gera é desconforto. A Bíblia está falando de um homem que já estava enfermo, paralítico, há 38 anos. Eu vou fazer o contrário que eu fiz outro dia. Quem aqui tem menos de 38 anos? Fica de pé, por gentileza. Quem tem menos de 38 anos? Irmãos, nós nem éramos nascidos ainda, e esse homem já poderia estar enfermo. Muito obrigado. Eu preguei em um outro lugar uma vez, e eu pedi que os irmãos que tinham mais de 38 anos ficassem de pé. Aí uma irmã solteira, depois do culto, veio brigar comigo. Disse, Vini, tu não pode me expor desse jeito. Mas irmã, o que, que eu fiz? Esse homem aqui, ele está há 38 anos enfermo. E ele está enfermo de que jeito, irmãos? Diz o texto bíblico que ele está deitado. Você vai enxergar isso no versículo 6. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Irmãos, quem já cuidou de doente sabe que uma pessoa que fica deitada muitos dias numa cama de hospital, ela começa a ter o seu corpo, ter feridas no corpo. Aquilo, eu caí, eu tive a grande ideia de botar na internet, no Google, as imagens, botei lá, escarras. É assim que diz, né? Escarras. E aí abriu as imagens de pessoas com escarras. Na mesma hora eu cliquei de novo e tirei daquilo. Esse homem, porque às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, ai que lindo, um paralítico, 38 anos deitado, foi curado por Jesus. Irmão, tenta imaginar o estado que estava o corpo desse homem. O cheiro que tinha na volta desse homem. 38 anos deitado. Pensa comigo. Aonde é o banheiro do tanque de Betesda? Não sei. A Bíblia não me permite. Mas um homem deitado, para se locomover, paralítico, não é simples, né, irmãos? Eu tive o desprazer de ver um homem sem as duas pernas. Ele perdeu as duas pernas em um acidente. Não sei se aquilo era acima do joelho ou abaixo do joelho. Mas ele caminhava se rastejando dentro de casa. E na rua ele usava umas botas especiais. Coisa triste tu ver alguém se rastejando, irmãos. Cena que mexe com o nosso coração. Alguém que não consegue caminhar até o banheiro. Alguém que é dependente total. Como será que está esse homem? Há 38 anos ali na beirada desse tanque. Há 38 anos ali, o texto vai dizer que ele está ali há 38 anos e ele diz que está ali porque ele não tem ninguém. Então é um homem há 38 anos abandonado na beira de um tanque. E um homem paralítico, um homem com uma deficiência física. Um homem com um problema gravíssimo. Irmãos, o Senhor Jesus não olha para nada dessas coisas. Nada. O Senhor Jesus, ele não tem nenhum constrangimento em curar pessoas feridas. Ele não tem nenhum problema em se aproximar de pessoas que estão com mau cheiro. Eu trabalhei um bom tempo numa favela lá em Curitiba. E um dia eu vivi uma experiência terrível, terrível. Eu venho de uma família pobre, irmãos, e eu aprendi dentro da minha casa. Minha mãe me criou dizendo, a gente é pobre, mas é limpinho. A pobreza não é sinônimo de sujeira. Sujeira é relaxo, sujeira é outra coisa. E eu naquela favela lá em Curitiba, fui abraçar uma criança, um bebezinho pequeno, devia ter uns 8 meses. E quando eu fui dar um beijo no rosto da criança, a criança virou o rostinho e eu beijei o pescoço da criança. E na mesma hora o meu estômago embrulhou. E eu entreguei a criança para a mãe e virei as costas e comecei a passar mal. Tentei disfarçar, tentei fazer com que a mãe não visse, porque foi muito constrangedor para mim. Jesus não tem esse tipo de problema que eu tive, irmãos. O Senhor Jesus, ele se aproxima desse homem, ele vai ao encontro desse homem, ele se interessa por um homem abandonado, doente, ele vai. E aí o Senhor vai conversar com ele e ele diz, o Senhor Jesus diz para ele, verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Senhor Jesus, eu sou fisicamente dependente e sozinho. Eu fui abandonado pelos meus familiares, eu fui abandonado por amigos, eu fui abandonado por quem me cercava. Eu estou aqui há 38 anos e eu não tenho alguém para me ajudar. Então, além de toda a doença física, esse homem está emocionalmente destruído. Solidão, irmãos, destrói qualquer ser humano. Eu tive um amigo que dizia, moraria sozinho numa ilha. Eu não gosto de gente. Mas casou, né? Constituiu família. Disse, ué, mas se tu não gosta de gente, por que que tu está casando? Mas se tu não gosta de gente, por que que tu participa nos grupos da igreja? Mas se tu não gosta... Porque ninguém, nós não temos estrutura para ficarmos sozinhos. Esse homem está ali. E aonde está a família dele? Você abandonaria um familiar seu que estivesse paralítico? Não responde, pensa. Aqui na igreja todos nós vamos responder rapidamente, não! E se fosse aquele familiar que a vida inteira brigou com você? A vida inteira ele destruiu a família. A vida inteira ele gerou problemas em cima de problemas. E se fosse um paralítico que quando você vai ajudar ele se nega a ser ajudado? E se fosse um paralítico arrogante? Você diz para ele como ele tem que fazer, ele te manda, sai daqui, vai embora. Eu não quero a tua ajuda, eu não preciso de ti. Ah, meu Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Sempre que nós vamos ajudar ou ser ajudado, depende de um pouco de boa vontade, tanto de quem ajuda como de quem está sendo ajudado. Sempre vai depender de que eu deixe que alguém me ajude. Por que será que esse homem está abandonado? Eu, na minha cabeça, botei duas coisas aqui. Ele pode, sim, ser vítima de grandes injustiças. A vida inteira ele foi injustiçado. Quando criança, no colégio, ele foi injustiçado. Quando na sua família ele foi injustiçado, as pessoas interpretavam tudo errado, ele é vítima do sistema, tudo com ele deu errado e a culpa não é dele, ele estava sempre certo, então todo mundo na volta dele abandonou ele, porque todo mundo na volta está enganado e errado, só ele que era certo. Esta pode ser uma possibilidade. Mas é difícil, né, irmãos? Não, vamos ser bem honestos. Mas pode ser. Mas a mais provável é que seja consequência das atitudes dele. As minhas amizades são consequência dos meus atos. Amém? Pensa nisso. O que eu construo de relacionamento e o que eu destruo é consequência das minhas escolhas. É consequência do que eu estou fazendo com a minha vida. Não sei, eu não quero julgar esse homem. Mas que as minhas amizades são reflexos das minhas atitudes, são. Voltamos à pergunta do início do culto. Se eu ficasse enfermo e dependente, eu teria alguém para me carregar? Eu teria alguém? A Bíblia diz, no versículo 9, leia comigo. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui tem toda uma ideia. Se você ler no versículo 1, fala na festa dos judeus. É uma festa religiosa, uma festa judaica. Os judeus tinham o costume de guardar o sábado, e aqui era sábado. Esse texto, ele gira em torno dessa polêmica, dessa ideia. Mas eu não quero entrar nela. Eu quero falar que imediatamente o homem se viu curado. Você vai ver que no versículo 6, Jesus pergunta, queres ser curado? Depois... fala em mais algum outro lugar a palavra curado, e aqui também. A palavra que está traduzida aqui, olha aqui para mim. Curado, está traduzido no português. No grego, é a palavra são. S-A cedilha O. São. No sentido de sarado. E a palavra grega, são, ela tem a ideia de que eu fui curado, sarado, tanto no meu corpo, como os meus pecados foram perdoados e eu me tornei justificado diante de Deus. Então, quando Jesus está dizendo para esse homem, você quer ficar são? Jesus está dizendo, você quer ser curado fisicamente, ter os teus pecados perdoados e ser salvo, justo, justificado por Deus? É muito maior a pergunta de Jesus. E o homem diz, Senhor, eu não tenho ninguém. E Jesus vai e diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Abra comigo. Marcos, eu vou dar uma acelerada, porque isso aqui era a introdução, mas eu me prolonguei um pouquinho. O pior que é verdade, irmãos, era a introdução. Marcos, capítulo 2. Agora eu iria começar a pregação, mas eu não vou fazer isso, irmãos. Eu já vou acelerar. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, verso 1, diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Irmãos, o que é que nós temos nesse outro texto? Uma casa, uma multidão, um paralítico, e quatro amigos. Agora esquece os quatro amigos. Pensa em uma casa e põe dentro dessa casa uma multidão. Eu fiz uma festa de aniversário da minha filha na minha casa uma vez. Não pude convidar os irmãos todos da igreja. Convidei apenas alguns familiares, não pude convidar todos. Convidei alguns familiares e pouquíssimos irmãos. Eu acho que nós deveríamos ser em torno de 30 a 40 pessoas. Minha casa media 62 metros quadrados. Sendo desses 62 metros, 3 quartos. Os irmãos que conhecem lá em casa sabem. E para minha alegria, eu tenho um gramadinho na frente de casa. Naquele dia, então, pedi as cadeiras do meu vizinho da frente, cadeirinhas de madeira, coisa mais linda. Cortei a grama, ajeitei tudo para receber, e choveu, irmãos. E nós ficamos... Eu estava tão bravo com a situação, que eu fiquei parado em pé na chuva. E a Juliana disse, amor, o que está fazendo aí? É que não cabe aí dentro, não tem, eu estou nervoso. não cabe mais ninguém, não tem como a gente se mexer. Eu acho que eu tenho claustrofobia, eu devo ter um negócio parecido. Irmãos, agora pensa, nessa casinha, passar um paralítico numa maca. Bom, não precisa ser numa maca, numa cadeira de rodas, então. Ele ia trancar já na porta, porque tinha um sofazinho e uma estantezinha, ali já não passa. E uma multidão. Essa é a realidade, um paralítico. Igual aquele paralítico da outra história, não teria chance nenhuma de ser curado por Jesus. Nenhuma. Porque ele não chegaria a Jesus. A única possibilidade era se o Espírito Santo revelasse para Jesus: existe um paralítico em tal lugar que vai ser curado agora. Mas ele chegar a Cristo, ele não conseguiria. Ele é levado por 4 amigos. Ele é conduzido, ele é carregado. Algo que eu aprendi muito cedo, na minha adolescência. Meus amigos podem me carregar para vários lugares. E eu preciso ter sabedoria para ver se eu quero ir a esses lugares. Meus amigos podem me levar para lugares de bênção, e outros podem me levar para lugares de destruição. Minhas amizades podem gerar fé em mim ou destruir a minha fé. Esse homem tem 4 amigos que se envolvem com o seu problema. Irmão, não fica, não é uma história romântica, tá? Pensa subir num telhado carregando um paralítico. Celso, haja corda, tem que ter aquela cinta lá de segurança. Tem algum técnico em segurança do trabalho aqui na igreja? Nenhum irmão trabalha com isso? Não? Tem, mas não está aqui, o Celso diz. A minha irmã trabalha com isso. Bom, então, para subir esse paralítico no telhado, a gente precisa de uma bota tal, a escada tal, o cinto tal. Irmão, não tem nada disso, irmão. Pensa em 4 homens subindo num telhado com um paralítico do jeito mais improvisado possível. E aí eles sobem e abrem o telhado para descer o paralítico. Eu fiquei com vontade de contar uma história minha aqui, que eu acho que eu vou acabar com a pregação se eu contar ela. Me veio assim, sabe? Eu fui carregar uma pessoa deficiente, e constrangedoramente eu não tive força para carregarmos. E eu deixei a pessoa cair. Eu fiquei muito envergonhado. Muito, muito, muito. A pessoa se machucou. E eu fiquei, eu disse: Deus, me deu uma crise interior, porque eu queria ajudar a tirar da cadeira de roda e botar no carro. Eu estou rindo de nervoso agora. E a pessoa caiu e se machucou. Agora, imagina subir no telhado. Eu subi no meu telhado esses dias. Precisava mexer lá em cima, tirei a telha. E quem disse que eu conseguia descer do tal telhado? Me deu a unção do gato. Sabe como é que é a unção do gato? Se agarra em qualquer coisa que vem e fica. E fica, e ali tu trava e o irmão que estava comigo dizendo: Vini, pode descer. E eu dizendo: irmão, eu já sei que pode, eu não consigo. Ô Vini, desce, tô indo, só tem que ter paciência. Aquela parte de tirar o pé do telhado e botar na escada, aquilo ali é extremamente complicado, irmãos. Por que que eu estou contando essas coisas? Para trazer, deixar mais real o que esses homens fizeram. Por amor a uma pessoa que estava enferma. Por amor a uma pessoa que eles sabiam que se essa pessoa chegasse até Jesus, Jesus tinha poder para curar ela. Eles vão, eles têm sacrifício, têm trabalho, têm determinação por parte desses amigos. E aí então o paralítico é carregado até a presença de Jesus. E o que Jesus diz para o paralítico? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Lembram a história do primeiro paralítico? Quando Jesus diz, queres ser curado? Queres ficar são? Queres receber perdão? E ele, da forma mais negativa, Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus não está perguntando para ele se ele tem alguém. Jesus está perguntando se ele quer ser curado. Agora, esse homem aqui vive algo muito semelhante. O Senhor Jesus diz para ele, perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma o teu leito e anda. Aqui é algo que o pastor Paulo diz seguidas vezes. Existe o poder de Deus e a colaboração humana. Não são os amigos que curam o paralítico, mas são os amigos que levam o paralítico até Jesus. O poder que age no paralítico não é dos amigos, mas existe a cooperação dos amigos para levarem o paralítico até Jesus. Irmãos, quem cura não são as pessoas, mas muitas vezes Deus usa pessoas para nos curar. O poder não é meu, mas o poder pode estar sobre mim e sobre ti. Porque o Espírito Santo nos capacita para isso. O Espírito Santo nos enche para isso. O poder é de Jesus, mas tem uma parte humana. Com amigos ou sem amigos, os dois paralíticos foram curados. Só que existe uma diferença, provavelmente de 38 anos entre eles. Eu não sei quantos anos esse homem aqui estava paralítico. A Bíblia não fala. Mas se ele estava paralítico há pouco tempo, vamos viajar, mistura os textos. Pega o tanque de Betesda e os quatro amigos dessa história e põe os quatro amigos lá. Aquele homem seria o primeiro a ser jogado no tanque quando a água mexesse. Quatro homens para pegar um. Ah, mas nós jogamos ele na água e com força. Agora, tira os quatro amigos de Marcos aqui e o paralítico jamais teria conseguido entrar dentro da casa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades. Primeira coisa. Independente de pessoa A, B ou C, Jesus tem poder para curar o paralítico. Sabe aquelas enfermidades na coluna? Jesus tem poder para curar. Faz algumas quintas atrás, a minha esposa vinha sofrendo dores no ciático. Antes de engravidar, isso bem antes. E ela estava ficando com dores fortes, fomos ao médico. O médico explicou que ela tinha um tipo de uma hérnia que podia virar. O médico fez uma tragédia e disse para ela, se tu não quiser operar a coluna, tu precisa fazer uma série de coisas. Começamos a fazer, né, irmãos? E aí um culto de quinta-feira de noite. A minha esposa estava ali naquele cantinho. No meio do louvor, uma irmã virou para ela. Disse, Juliana, tu tá com problema na coluna? E ela olhou, irmã, eu tô. E a irmã olhou e disse para ela, Deus quer te curar. E as duas se abraçaram, choraram, e a Juliana nunca mais teve aquelas crises de dor na coluna. Com quatro amigos, com um amigo, sem nenhum amigo, o poder de Jesus para curar é o mesmo, é independente. Agora, quando eu cultivo as minhas amizades, irmãos, quando eu ando com pessoas que amam a Deus, quando eu ando com pessoas que podem me abençoar, que podem orar por mim, eu acho que eu posso dizer, eu acho. Eu aprendi no seminário que eu jamais deveria usar a expressão acho numa pregação. Mas é que eu não tenho bem certeza, então eu não tenho outra palavra para dizer, eu acho. Eu acho que eu posso dizer que o caminho fica mais curto quando a gente anda com pessoas que amam a Deus. O processo de cura, ele é independente. Mas quando nós andamos com homens e mulheres que amam a Deus, me parece, ó, achei uma palavra mais bonita, me parece, fica até chique agora, me parece que é, o caminho é mais curto. Você tem pessoas, irmãos, que podem orar por você? Você tem alguém que vai te carregar? Você tem alguém que você vai poder pedir ajuda em qualquer situação? Alguns vão dizer, eu tenho, Vini. E outros vão dizer, eu não tenho. E todos nós podemos dizer que nós temos Jesus. E que com Jesus nós podemos ser curados. Amém?